Como é bom cantar isso ao Senhor. Faça um olhar apaixonado para Ele agora, meu filho. Oh, olhe para Ele e cante isso. É. Com olhar apaixonado, por favor. Do meu coração, a intimidade na adoração. Como filho quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Intimidade na adoração. Como filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Mas não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar. toca agora, Senhor, toca o nosso coração.